Música e mensagem, fazendo luz em seu coração. Apresentação, Vânia Barbosa. Yeah. Nascer é morrer, renascendo na terra pra amor. Programa Música e Mensagem, a Crônica do Dia. Amando a vida. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. Assim são os versos iniciais da música de Chico Buarque de Holanda, Roda Viva. E é como muitas pessoas se sentem em alguns dias: desesperançadas, descontentes, sem perspectivas de dias melhores. Pessoas que acreditam que para ser feliz há que se ter muito dinheiro, para desfrutar de viagens, festas e ter tudo o que se deseja, de roupas, joias a carros importados e iates. A mídia, de um modo geral, reforça essas ideias, com seus apelos de marketing, novelas e filmes que mostram a irrealidade da felicidade como consequência do ter. Pessoas, assim, facilmente se sentem infelizes se a festa não teve o brilho idealizado, se o amor partiu, se o amigo não atendeu a um pedido. Tudo é motivo para a tristeza. Acreditam que a vida não vai além de uma feliz excursão pelo planeta, em venturoso período de férias. Para quem, no entanto, tem a consciência da real dimensão da vida, que é aprendizado e progresso, todo esforço é valorizado e a superação é comemorada. Um exemplo disso é Emmanuel, um jovem iraquiano. Ele e o irmão foram encontrados por uma freira dentro de uma caixa de papelão. Certo dia, um anjo louro, conforme ele narra, adentrou o orfanato onde se encontravam. Em princípio, o intuito era desconhecer e talvez financiar as cirurgias de que necessitavam. Ao menos, assim pensavam os irmãos, que por causa da guerra química, são portadores de graves defeitos físicos nos membros. Mas aquela australiana se apaixonou pelos meninos sem sequer saber ao certo a idade, pois não tem certidão de nascimento nenhum deles. Emmanuel, que imagina ter em torno de 17 anos, tem um sorriso aberto, franco, contagiante. Nada de tristezas alimentadas. Ele sonha em ser um cantor profissional e, tendo se apresentado em um show de talentos na Austrália, conquistou o público com sua desenvoltura no palco. A música que escolheu foi essa, Imagine, de John Lennon. Ele arrebatou o público ao convidar em excelente interpretação. Imagine que não há países, nada por que matar ou morrer. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine nenhuma propriedade, nenhuma necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. E no final, você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. E enquanto Emmanuel persegue seu sonho, ele continua sorrindo e amando a vida, sobretudo essa mãe que deu a ele e ao irmão uma nova vida. Para todos os que lamentam não ter roupas de grife ou dinheiro para gastar, é bom recordar desses dois iraquianos. Sem identidade, sem família, com graves deficiências nos membros, e eles sorriem. Sem apego ao passado de dores, sem mergulho na tristeza pelas deficiências físicas, eles aproveitam intensamente a vida, com a mãe australiana, que beijam e abraçam, mesmo que não tenham braços perfeitos para envolver o pescoço amado. Pensemos nisso. A crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, com base em dados biográficos de Emmanuel Kelly, colhidos na internet em 10 de abril de 2012. Programa Música e Mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa. Sete horas 8h23. Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda família pode ouvir. Todos os dias, pela rádio e pelo nosso canal do YouTube, milhares de corações são tocados por mensagens de fé, consolo e espiritualidade. Mas para isso continuar, a gente precisa de você. Participe da campanha do Clube da Fraternidade. Sua cota extra ajuda a garantir o 13º dos colaboradores que fazem tudo isso chegar até você. Acesse radioriodejaneiro.digital, mande um WhatsApp para 21-3386-1422 ou ligue e fale com a nossa querida Leila, que vai te explicar tudo com carinho. Rádio Rio de Janeiro, no ar e no digital, juntos na sintonia da fraternidade. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Um lugar de paz em um dos pontos mais movimentados da Tijuca. Venha conhecer a Livraria Livros Espíritas Galeria 344, na Rua Conde de Bonfim, número 344, na Praça Sans Penha, no segundo piso, espaço 4. Informações pelo WhatsApp 21 99 78 1417. Livros Espíritas Galeria 344. Venha nos visitar. Esperamos por você na Rua Conde de Bonfim, número 344, no segundo piso, espaço 4, na Praça Sans Penha, na Tijuca. Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Enare, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, valorizando a vida. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O HemoRio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O HemoRio fica na rua Frei Caneca, 8, no centro. Rádio Rio de Janeiro. Por mais doloroso seja assistir um ente querido se aproximar da morte, lembre-se que a vida pertence a Deus. Para a alma imortal, a dor física é passageira e todo um minuto a mais é oportunidade de aprendizado. Campanha pela vida contra a eutanásia. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, com você. Você está interessado no problema do alcoolismo ou em saber como milhões de alcoólicos encontraram a sobriedade em Alcoólicos Anônimos? Se estiver, você está convidado a assistir uma reunião de informação ao público que acontece todos os dias e hora, num grupo perto de você. Informações ligue 21-2253-3377 ou WhatsApp 2253-3377. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Rádio Rio de Janeiro, bom dia! 7h27. Atenção, ouvinte, este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. Música e mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa. programa. Eu amo essa música, Márcia Flores. Que também nasceu com uma deficiência. E toca maravilhosamente bem. Ela é uma deficiência visual. Mas veja bem, com essa música maravilhosa não há deficiência nenhuma, não? Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, ZYJ462-1400 AM. Pela internet, se você está por lá, é Rádio Rio de Janeiro. Legal que você passeie e transite pelas nossas mídias sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram, YouTube, temos um canal no YouTube, temos também Twitter. Quero agradecer desde já a participação de todos. Muito obrigada a todos pelo carinho, muitas pessoas fazendo referência a esse programa. Agradecendo porque esse programa, de alguma forma, fez com que muitas vencessem a depressão, o estado de tristeza. Eu agradeço, a produção também agradece, todos nós. E como eu disse para muitas pessoas, cada uma de uma forma, de acordo com o que me falavam, mas nós recebemos, nós trabalhamos junto com a produção e dizemos, vamos falar sobre esse tema, sobre aquele tema. Mas muitas vezes acontece de um tema chegar e a gente conseguir, a espiritualidade nos ajuda, a gente conseguir virar aquele tema de uma forma que chegue ao coração de cada um, edificando, dando forças, levantando, fazendo com que você, logo de manhã, logo cedo, ouça boas músicas e se sinta melhor, mais confiante. É esse o nosso objetivo. E hoje falamos sobre a vida, com uma psicóloga, sobre a questão do suicídio e de como dar ouvidos, familiares e amigos, aos alertas que as pessoas às vezes nos dão, querendo uma palavra amiga, se sentindo muito por baixo, que não se deve, num português comum, vou dizer, pagar para ver. Quando alguém disser assim, estou em depressão, estou passando mal, estou assim, estou assado, dê o ombro. E normalmente a pessoa precisa de ajuda, ajuda psicológica e até psiquiátrica, que não é nada demais, não é vergonha nenhuma. Mas dê o ombro a essa pessoa e valorize a vida. E por falar em valorização da vida, vale a pena ler, sim. Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, pela editora Correio Fraterno. Esse livro apresenta alternativas para combate dos 800 mil casos de suicídio registrados anualmente em todo o mundo. A descoberta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos e a necessidade de se retirar o véu que há séculos encobre esse tema motivaram o nosso querido jornalista André Trigueiro a escrever esse livro. Ele divulga a doutrina e ele leva para o livro a visão espírita sobre essa questão. E ele tem feito palestras e dado várias entrevistas falando sobre isso. E hoje falamos isso, a preservação da vida, acima de tudo. Viver a melhor opção é uma dica que eu já estou dando agora para que você leia, apure e que você passe para os seus amigos. Lembrando sempre do CVV, Centro de Valorização à Vida, que agora o código é 188. High Skies, essa música também é muito bonita. E eu quero que você aproveite essa música e pense na sua vida, nas coisas boas que a sua vida tem. Claro que todo mundo tem tropeços, tristezas, desesperanças, como bem cantou a música do Chico Buarque, que fez muito sucesso, inclusive, na década de 60. Mas a partir de agora, pense bem, High Skies está aqui para isso. A música de Chris Glassfield. Aproveite e rememore tudo de bom que a vida lhe oferece. Tenha certeza absoluta que é muito mais do que não está legal. Tenha esse tempo agora. Importante você ter em mente o seguinte, nada vai impedi-lo ou impedi-la de caminhar, apesar dos obstáculos. Embora as encruzilhadas sejam confusas e apareçam inúmeros precipícios, nada vai retardar a sua caminhada para o bem, porque você quer e vai vencer. Vença todas as armadilhas que te põem à prova, mesmo que elas surjam nos mais variados aspectos e disfarces. Só desanime e desiste aquele que não sabe querer e não sabe o que quer. Quem diz isso é Cinira Pinto no livro Levanta-te e Anda, na página Hei de Vencer, página 63. Então, consciente da verdade, não deixe que nada vença você. Não há nada capaz de vencer aquele ou aquela que se considera invencível. E essa força você obtém pela fé. Viva pela fé, pela certeza da existência de um ser supremo, que não exclui você de nada, pelo contrário. Peça ajuda se for necessário. Mas lute. Toda ação é movimento sempre compensador. Não se sinta derrotado, não há derrota, não há fracasso, não há prejuízo. Pelo contrário, há sempre triunfo quando você sai em campo para lutar por um ideal nobre. Lute pela sua vida e vença. Vale ainda acrescentar, não desista nunca da luta, mesmo que seu adversário, pode ser até seu próprio pensamento, pareça ganhar terreno. Não desista nunca. E que Deus seja o seu estandarte, a sua arma, o seu ideal. Música, música e mensagem. E mensagem. André Rieu, bonito demais. Blue Spanish Eyes. Cresça, torne-se grande. Faze-te tão poderoso ou poderosa, tão forte, que nenhuma força seja capaz de lhe derrubar. Fortaleça-se na fé, alimente-se de trabalho produtivo, repouse na esperança e siga o caminho do amor. Se amares, a tolerância será o seu lema. Se amares, saberás perdoar, terás paciência de trabalhar para recuperar aqueles que te apedrejaram. Nesse trabalho você vai se fortalecer e vão surgir de todos os lados obreiros da mesma obra. Isso mesmo, que vão lhe dar coragem para prosseguir. A fé é a certeza de que a vida é o motivo da nossa ligação à matéria, para experiências novas, e que só no convívio com outras vidas é que podemos lapidar a pedra bruta que temos dentro da alma, para nos impulsionar para frente, para elevação. Agigante-se ante a sua própria vista, cresça para si mesmo ou si mesma, sem pretender nem desejar que os outros vejam e se admirem da tua altura e da tua serenidade. Cresça assim, nessa desenvoltura espiritual, que faz pequeno aquele que é realmente grande. A ação, o trabalho contínuo, não deixam tempo para narcisismo nem para se receber lisonjas frívolas. Trabalhe, mas trabalhe muito para crescer. Torne-se grande e assim verás Deus. E para continuar vivendo bem, temos que nos educar a cada dia. Isso é todos nós. Melhore o lugar onde você vive, melhorando-se interiormente. A mudança do mundo se inicia em nós, por meio da verticalização de nossos sentimentos e pensamentos. As leis podem ser alteradas, os estatutos podem ser revogados, as regras podem ser aperfeiçoadas, mas é fundamental que você seja levado a conhecer e a respeitar o código que rege a sua vida. Sem esse preparo que a educação propicia, a sociedade dificilmente se transforma para melhor. Então, ofereça o pão, mas mostre como se planta o trigo. Estenda a mão, mas prepare para a independência. Ensine, sim, mas estimule os aprendizes a efetuarem a própria aprendizagem. Ame, mas não encarcere. Toda educação deve se converter em autoeducação. Respire o ar da montanha, mas ajude a purificar o charco. Contemple as estrelas, mas tenha as mãos ocupadas no trabalho diário. Sonhe, é bom sonhar. Tire um dos pés do chão e deixe que o outro lhe sirva de apoio. E é isso. Conforme vamos nos educando, nos esclarecendo, amando, vamos compreender melhor a vontade de Deus. E respeitando as suas leis, começamos a divisar o paraíso na própria alma. Então, não desperdice o tempo que você tem, não. Pelo contrário, viva, viva cada vez melhor. Preserve a vida e instrua-se, aprimore-se. Colabore com Jesus na renovação do mundo, renovando os seus próprios valores. Segundo Rossi, as coisas mais difíceis de se ver são aquelas que estão debaixo dos nossos olhos. Pense nisso. E lembre-se que não existe lugar perfeito sem problemas. Não existem famílias perfeitas de margarina sem problemas. Existem pessoas difíceis, existem climas desagradáveis, existe uma série de coisas, doenças, violências. Cada um idealiza o lugar dos seus sonhos, que dificilmente é aquele em que se vive. Mas, já que não existe lugar perfeito, transforme o espaço onde você vive no lugar perfeito para o seu crescimento. Planeje mudanças, sonhe, mas faça alguma coisa para melhorar a casa onde você vive, a rua onde você mora, o templo religioso que você frequenta, a empresa onde trabalha. Certos ambientes são muito legais e mais agradáveis se a gente, ao invés de reclamar, se dispõe a colaborar. Conquiste espaços nos corações das pessoas. Abra espaço para que as pessoas entrem no seu coração. Quando amamos e somos amados ou amadas, todos os lugares se revestem de uma rara beleza e todas as coisas fazem sentido. Ame, inspire amor à sua volta, fazendo do planeta Terra o lugar perfeito para o seu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você já está fazendo isso ou pensando nisso. E pratique o esvaziamento. Aí você diz assim, mas Vânia, como? César Braga Said nos aconselha, esvazie-se. Não pense tanto no que incomoda. Há pensamentos ruins que nos abandonam justo quando deixamos de combatê-los. Ocupando-se com tarefas construtivas, leituras edificantes e boas conversações, não teremos tempo para valorizá-los. Tente não ficar ressentido ou ressentida. Ou seja, sentindo novamente, é isso que a palavra diz, ressentido. Com o que fizeram com você. Não carregue lixo emocional. Abra-se para novas emoções. Crie espaços em seu coração. Valorize a vida. Esses espaços são para sentimentos novos e significativos que estão surgindo. Tente perdoar quem o traiu e continua traindo. Não se trata de estimular a pessoa a continuar errando nem passar recibo de ingênuo, mas se preservar da mágoa, sentimento altamente destrutivo que em nada contribui para você, para o seu bem-estar. Não valorize demais os erros alheios, nem os seus. Não perca o foco sobre as suas próprias atitudes. E ele nos diz, se a raiva o faz sentir o quanto é humano, então sinta, só não permaneça com ela arruinando seu fígado, seu estômago, seus nervos. Sinta tudo que a sua dimensão humana lhe permita. Não esconda sentimentos, seja autêntico ou autêntica, mas não confunda autenticidade com grosseria. Esvazie-se dos conteúdos perturbadores que parecem querer enlouquecê-lo. Faça yoga, pratique esportes, frequente um templo religioso, ouça uma música relaxante, fique ligado na Rádio Rio de Janeiro, saia para dançar, abrace, brinque como uma criança, deite-se no chão, caminhe ao ar livre, faça o que quiser. Medite na vida, busque a natureza. Quando conseguimos nos esvaziar de certas emoções negativas e nos preenchemos com outras vitais para nossa saúde, encontramos equilíbrio e paz. E aí sim valorizamos a vida. Então, liberte-se de qualquer pessimismo. Copo meio cheio? Boa. Copo meio vazio? Não. Abra as portas da alma. Deixe a alegria de viver entrar em seu coração. E não suma evitando contatos. Você não é eremita, tá? Você é filho ou filha das estrelas. Faça brilhar a sua luz. Segundo Carl Rogers, é no momento em que me aceito como sou que me torno capaz de mudar. Pense nisso. Quantas frustrações que todo mundo tem. Todas as pessoas têm um momento que fica frustrado ou frustrada com alguma coisa. Não permita que essa insatisfação domine você e faça a sua vida infeliz. Nem sempre aquilo que desejamos chega na hora e do jeito que queremos. E tampouco a gente consegue após a busca. São inúmeras situações que demandam tempo e a percepção disso facilita o entendimento dos fatos e a compreensão sobre pessoas. Então, dê-se um tempo. Como a semente precisa de tempo para germinar. Como a casa precisa de tempo para ser construída. Como o amor precisa de tempo para nascer e consolidar uma relação. Um sonho realizado. Um pássaro ganhar segurança e voar. E até para entender a necessidade do tempo, precisamos igualmente de tempo. Então, viva a vida, valorize a vida. Saiba que você nasceu para superar obstáculos, crescer e ser feliz. Por menos que você acredite, põe isso na sua cabeça. O fato de não estar onde você gostaria, de não ganhar o que julga merecer, de não desfrutar do que precisa, não deve ser motivo para deixar de acreditar que você vai conseguir. Existem forças dentro de você que permanecem pouco acionadas e que aguardam um simples movimento seu para surgirem e lhe dar sustentação. Música e mensagem, fazendo luz em seu coração. Apresentação, Vânia Barbosa. Chegando Celine Dion. E eu gostaria que você viajasse com essa música. Pense nas lutas que você já teve, nas vitórias e experiências obtidas, no muito que você já sorriu, nos livros que leu, tudo que você sabe de bom. E viva essa experiência sempre. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Love was when E é isso, viva a vida o mais que puder. Procure ajuda se precisar. E entenda, viver é preciso nos dois sentidos, de precisão e de necessidade. Viva, preserve a vida e busque ajuda se for necessário. Quero você amanhã nesse mesmo horário aqui juntinho, tá bom? Super beijo pra você e obrigado a todos que de um jeito ou de outro fazem desse programa um grande sucesso. Tem a ver com vocês, com a vida de vocês. É bonita? Acredite nisso. Leva fé. Beijo. Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, na campanha em defesa da vida, leva até você trechos do livro Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro. Não soube esperar. Francisco Teodoro, próspero industrial, nos idos de 1914, viveu esmagadora crise financeira. Diante da falência iminente, e porque alguém o ameaçava com escândalos na imprensa, denunciando-o como negociante desonesto, cometeu o suicídio. Este fato e o seu desenvolvimento no mundo dos espíritos estão narrados por Hilário Silva no livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Segundo o espírito Hilário Silva, o empresário suicida experimentou pavorosos sofrimentos no mundo espiritual em consequência de ter ceifado a sua própria vida. Depois de 30 anos, Francisco Teodoro recuperou-se na espiritualidade com o apoio da misericórdia divina, que promoveu em seu benefício o socorro e tratamentos necessários por intermédio de abnegados benfeitores espirituais. Em razão da sua melhora espiritual, o ex-suicida desejou descer à terra para rever a fábrica de tecidos que tinha sido sua e supunha estar em ruínas. Ao visitá-la, ficou surpreso com o enorme progresso da indústria que fundara. Naquele momento, um amigo espiritual deu-lhe a conhecer que, após 5 dias de seu suicídio, todo o estoque de tecidos da fábrica foi vendido por importância superior a 4.000 contos de réis, ou seja, 4 vezes mais o valor da dívida contraída que o levara a cometer o suicídio. Diante dessa informação, o industrial suicida mostrou um melancólico sorriso, compreendendo que a bondade divina não faltara. Ele apenas não soube esperar. Apenas 5 dias. Muitas vezes na vida são necessários dias, meses, anos para resolvermos problemas ou vencermos dificuldades. Mas uma coisa é certa: todos eles têm solução. A questão é saber esperar. E por piores que sejam as nossas dores físicas ou morais, devemos confiar na bondade de Deus e prosseguir trabalhando pela nossa felicidade, que certamente será alcançada na medida em que construirmos a felicidade alheia. a vossa paciência, que ganhareis as vossas almas, disse Jesus. Suicídio. Não cometa esse erro. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Rádio Rio de Janeiro, na campanha em defesa da vida. Sete horas e 55 minutos. Nos passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. E tem o seguinte texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: Deus te abençoa. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho, que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Afaste disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te a confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente acessando o site radioriodejaneiro.digital e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente acessando o site radioriodejaneiro.digital e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Pela Rádio Rio de Janeiro, Sementes Diárias, com Luiz Cláudio Alfradique. Por apenas um minuto, reflita e responda: como estou agora? Desde meu nascimento até aqui, quantos trabalharam pela minha criação, educação e independência? Qual a minha retribuição mínima a todos? Mais importante do que agradecimentos é amá-los e respeitá-los, agora e sempre. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da Fraternidade. Oito horas. No ar. Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação de Nilson Chaves. Opa, muito bom dia para você que tá ligado com a gente aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro pelos 1400 AM. Eu sou o Denilson Chaves e a partir de agora sou sua companhia até as 8h55 na emissora da Fraternidade. Mais um dia. É muito bom ter você por aqui, é muito bom saber que a turma tá conectada com a gente em qualquer lugar do Brasil, do mundo, pelo nosso site, pelos aplicativos, é isso, pela Alexa. Tudo bom com você? Tudo certinho? Que a luz de Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja ouvindo a programação aqui dos 1400 AM. Falando nisso, a turma que nos ouve aí pelo Rádio Raiz, né? Ligadinho nos nossos radinhos de pilha. É isso, um grande abraço para você, tudo de bom. Começando mais uma edição do Manhã na Rio, tem a pesquisa espírita, tem também a melhor de três, tem uma super entrevista no final do programa e tem você participando junto com a gente, nos ajudando a fazer esse programa lindo. Anote aí os nossos contatos: 21 3386-1400, e pode também mandar mensagem direta aqui pro estúdio. Anote nosso WhatsApp: 219-8486-7633. Esse é o nosso WhatsApp para você participar. Eu queria muito conhecer você. Uau. Os nossos novos amigos que participam da programação só na escuta. Você que fica no rádio escuta, queria muito conhecer você. Manda mensagem pra gente. Olha, Denilson, eu tô te ouvindo aqui de Fortaleza, no Ceará, do Rio de Janeiro, eu tô te ouvindo aqui em Salvador, em Minas Gerais, no Piauí. Ou seja, onde quer que você esteja ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro, manda aí pra gente. Queria muito falar o teu nome e conhecer você que está participando da programação, viu? Tudo isso e muito mais acontecendo a partir de agora. Na verdade, deixa eu abraçar aqui o nosso querido Cléber Ferreira na mesa de áudio. A dona Rosângela, seu vô Adenor, a dona Luzinete, que faz aquele cafezinho bacana, cafezinho top demais, a dona Luzinete, que tá preparando ali pra gente. A turma lá dos transmissores lá em Magé, um bom trabalho para vocês, meus amigos. Todo mundo reunido a partir de agora, trazendo para você música, informação, entretenimento. Tá no ar com a vinheta e a chamada mais linda do rádio do Rio de Janeiro. Mais uma edição do Manhã na Rio. Bom dia! Rádio Rio de Janeiro no ar. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia. É sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show. Construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração. Manhã na Rio e da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show. Seu coração, no fim da emoção. A sua Rádio Rio de Janeiro está na internet. Acesse radioriodejaneiro.digital. Comunicando, Denilson Chaves. Muito bem, quem está trocando de idade aí na sua casa, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas, seus irmãos, conta pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso YouTube, liga pra Sheilinha pra gente abraçar juntos aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Parabéns então à turma que está trocando de idade, fazendo aniversário, muitos anos de vida, muita luz e muita paz para cada um de vocês. É mais um dia para você e eu, todos nós, sermos felizes, né? O Rio amanheceu. AM, a emissora da fraternidade. Manhã na Rio. Apresentação, Denilson Chaves. Pesquisa Espírita. Vamos lá, vamos testar os seus estudos. Como é que estão aí as suas, né, os seus estudos em relação ao Livro dos Espíritos? A pergunta de número 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? E aí, que acha? Sabes a resposta? Então conta pra gente. Vamos lá, vou repetir para você fixar bem aí a pergunta, de acordo com o Livro dos Espíritos, a pergunta 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Já já, resposta certinha para você. Manhã na Rio. Melhor. De 3. Do nosso. Essa é a música número 1, Os Bens da Terra, Alma Sonora. Numa sociedade justa, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade justa. Música 2, Faça Acontecer, do nosso querido Robson Ribeiro. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. E na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. Para construir. Música 3, A Lei, Razão Áurea. Para encontrar, para refazer, para reparar, para aprender, para ver justiça. Nascer, viver, morrer e renascer. Eis a questão. Comunicando, Denilson Chaves. Vamos lá, música 1, 2 ou 3, fique à vontade para escolher a sua preferida e também a pesquisa espírita de hoje, de acordo com o Livro dos Espíritos, a pergunta de número 233. Uau. Só para fixar, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores. Conta pra gente o que você sabe, qual a música que você escolhe, anote os contatos aí para você participar, 021-3386-1400. Não esquece, você que está fora do Rio de Janeiro e quer ligar, não esquece também mandar mensagem, não esquece de colocar o 21 na frente, tá bom? 21-3386-1400 e o nosso WhatsApp 21-984-86-7633. Denilson, você fala rápido demais, não consegui anotar. Vamos lá, então devagarinho para você anotar aí. 21-984-86-7633 é o nosso WhatsApp para você participar. E como eu disse, queria muito conhecer você, que fica só no rádio escuta, né? A turma que fica aí, Denilson, mas eu não sou muito fã de participar e tal. Sim, mas eu queria te conhecer, eu queria saber de onde você está ouvindo a programação, o que, que você curte, né? Quais são os programas que você mais ouve, o seu nome, seu bairro. Eu sou muito curioso, né, gente? Bom, vai mandando mensagem pra gente então, 021-3386-1400, então 984-86-7633. Abraçando aqui o Jorge Machado de bom sucesso que está com a gente, mandando pra gente um bom dia. E a camisa aqui do bebê rindo, camisa do Vasco da Gama. Um grande abraço ao Jorge Machado, que é vascaína, né? A Andréia de Boituba, São Paulo. Andréia, bom dia. Alô, São Paulo, bom dia. Denilson, sua resposta é sim, a música número 2, participando com a gente pelo Zap. Andréia, obrigado pelo carinho, um ótimo dia para você. A Rosária da Ilha também chegou por aqui. Denilson, a resposta é sim e a música é a número 2. Bom dia, Rosária. Marta Siqueira de São Gonçalo também chegou. Bom dia a todo mundo e que seja de vitórias. A resposta é sim. Aqui a Marta dando a sua resposta na pesquisa. A Lourdes de Nilópolis, minha terra natal. Grande Luz, bom dia, minha amiga. Desejando pra gente aquelas ótimas energias positivas. Boa volta pra casa com segurança. A resposta é sim. Música, ela escolhe a 1 e a 2 pra não errar. Tá certo, Lourdes? Um abraço. Alô, Nilópolis, minha terra natal também, né? A Vera Lúcia de Rocha Miranda. Verinha, bom dia. Um abençoado dia. A pesquisa é sim. A música escolha número 2. Obrigado, Vera Lu Rocha Miranda. Voltando aqui pra Ilha do Governador, abraçando o Henrique que tá com a gente. Luiz Henrique, Denilson, eu sou aqui do Cocotá, voto na música número 2 e digo sim pra pesquisa. Obrigado, Luiz Henrique. Um abraço, querido. A Maria Cristina da Penha tá digitando aqui ainda. Daqui a pouco a gente volta pra falar com ela. Já deu. Ah, falou. Pronto, chegou a mensagem. Denilson, bom dia. A resposta é sim. E eu voto na música número 2. Tá certo. 3386-1004. Obrigado, tá, Maria? Um abraço aí pra toda a turma que mora na Penha. A 3386-1400, a Sheila atendendo ali, a Rogéria da Tijuca chegou por aqui também. Sim pra pesquisa. E 2 é a música. Um grande abraço pra todo mundo. Pedro Luiz do Valqueire, sim pra pesquisa. E a música é 2 também. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. O Valdonir de Nilópolis, minha terra natal. A turma de Nilópolis chega juntinho também, né? Denilson Mondima, com muita saúde e paz pra todo mundo. Resposta sim. A música é número 2. Beleza. A Maria Cristina, Denilson, precisamos desse carinho de vocês com muita esperança. Olha que legal. Estamos aqui pra isso, viu, Maria? Ô, Maria, Maria Cristina. Quase que sai Márcia. Maria Cristina da Penha. Beijo no teu coração, meu irmão. Tudo de bom pra você. Um ótimo dia, viu? A Lourdes e Paquetá aqui botou chuvas de bênção. É isso. Daqui a pouco eu vou lá no nosso canal do YouTube, do Facebook também, abraçando essa turma linda que já está com a gente. É hora da gente meditar um pouquinho. Pega seu cafezinho, medita junto com a gente. Manhã na Rio. Sucesso musical. Falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro. Palavras vãs ao vento, sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação sem caridade. Que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão. Que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz. Que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria um sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação sem caridade. Ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Música.